buceta, trofou na buceta. Ela é sinistra no sexo anal. Ela é sinistra no sexo anal. Ela é perfeita usando a boquinha. Mano, que te deixa ter guia. Travando a buceta, ela é sinistra no sexo anal. Ela é sinistra no sexo anal. Ela é perfeita usando a boquinha. Mano, que te deixa ter guia. Perto de sangue, grita pirocada que acaba tudo com a tua bucetinha. Tudo com a tua bucetinha. Joga xereca com força, pesa na via. Joga rabeta com. Ela joga rabeta com força. Bomba na via, eu te falo legal. Bomba na via, eu te falo legal. Sou canibal, canibal, canibal. Com arrebenta tá bunda no sexo anal. Sou canibal, sou canibal, com arrebenta tá bunda. Sou canibal, canibal, canibal, canibal, canibal, com arrebenta da bunda no sexo anal. Quando o menor manda 10 que 10, quando eu mandar você aqui. Quando o menor manda 10 que 10, quando eu mandar você aqui. Tá bem, vem periquita, vem, vem periquita. Faz desse jeito gostoso, mulher, vem rebolando na pica, vem. Faz desse jeito gostoso, mulher, vem rebolando na pica, vem. Vem periquita, vem, vem periquita. Piranha, filha da puta. Piranha, filha da puta, cala e me chupa, cala e me chupa. Fala pra caralho, quero ver se é brava na cama. Cala a boca e me mama, cala a boca e me mama. É 4 do busão, 20 da pílula e mais 5 da paranga. Cala a boca e me mama, ai, ai, cala a boca e me mama. Cala e me chupa, cala e me chupa, cala e me chupa, cala a boca e me chupa,